IL.br ou na Junta de Serviço Militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o Serviço Militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. O Armazém do Gesso está no mercado há mais de 25 anos, com muita qualidade e menor preço. Divisão de ambientes, sanca, rebaixamento de teto, tudo para sua construção a seco. E mais, forro removível, steel frame. O Armazém do Gesso não realiza obras? Indica os melhores parceiros. Peça um orçamento? A certeza de um bom negócio está aqui. Armazém do Gesso, em Bragança e agora também em Itatiba. Ligue 11 25 70 84 30. Tá na sua vida, tá no tempo. Tá na vida da Marília, na cantina do André. Tá no almoço da família, na mesa do café. Tá no bolo da Alê, na receita do chefe. Tá na mão, tá na dispensa, no preço que a gente espera. Tá na sua vida, tá no tempo. Tá na sua vida. Sua história faz a nossa. Nossa história tá no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Olá! O programa Saiba Mais, aí cita. Muita informação, prestação de serviços, entrevistas, convidados especiais. Saiba Mais, aí cita. Apresentação, Débora Gianni. Toda segunda-feira, das 17 às 18 horas, aqui nos 1420 da CRN. A Itareia vende areia lavada, areia fina, pedra, terra para aterro e cobertura de grama, terraplenagem e limpeza de terrenos em geral. A Itareia conta com caminhão-pipa com capacidade para 21 mil litros de água potável. Para sua piscina, indústria e comércio, ligue 4538-2888, 4524-5244 ou pelo WhatsApp 94733-0014, você será atendido pela Célia. A temporada de chuvas continua e com ela segue havendo o risco da dengue. Então, faça a sua parte. Evite criadouros. Evite deixar embalagens expostas em locais que possam acumular a água da chuva. Evite a dengue. Para mais informações e denúncias, entre em contato com o setor de combate à dengue da Secretaria de Saúde de Itatiba. Nos telefones 4538-6239 ou 4538-8596. Repetindo, se houver alguma denúncia sobre criadouros de dengue, entre em contato com os telefones 4538-6239 ou 4538-8596. Faça sua parte. Proteja a sua saúde. Prefeitura de Itatiba, trabalho sério, futuro certo. Direto da fábrica Montreal. Todo departamento de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Parcela mínima de R$19,99. Jogo de cama casal 4 peças de R$59 por R$49,99. Toalha social com franja só R$2,99. Toalha banhão Ágata de R$34 por R$29,99. Além de muitas ofertas imbatíveis em utilidades domésticas. Direto da fábrica Montreal. Todo setor de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Todo sábado, loja aberta até às 6 da tarde. Domingos a partir das 9 da manhã. No centro de Itatiba. Montreal. Profseg Seguros, o seguro na medida de sua necessidade. Seguros para automóvel, residência, de vida e empresarial. A Profseg trabalha com todas as seguradoras e conta com equipe especializada para lhe orientar na hora de fazer o seu seguro. Maiores informações, ligue 4538-8210. Profseg Seguros, Rua Benjamin Constant 501, pavimento térreo, edifício Office Center. Supermercado Santo Antônio, com duas lojas para melhor lhe atender, aonde você encontra qualidade, preços e promoções imperdíveis, com atendimento delivery através do WhatsApp 930-71-2609. Na bonita e ampla loja da Rua João Vicino da Vila Centenário, você também pode pagar contas de água, luz, telefone e boletos e conta com farmácia. Estacionamento com mais de 150 vagas, aberto das 7 às 21 horas. Rua João Vicino Cassino 55, Vila Centenário e Rua Santo Antônio 1361, Jardim Harmonia. Supermercado Santo Antônio, o supermercado da família Itatibense. Dicas de beleza, saúde, economia, direitos, segurança no trabalho. Boa tarde, ouvintes da CRN. A partir de agora, a melhor música sertaneja está no ar. Raízes Sertanejas. Apresentação Benedito Penteado. Participe. Peça sua moda pelos telefones 4524-0003, 4524-1594. Nosso WhatsApp é o 97228-3052. Ou acesse o nosso Facebook. Sejam bem-vindos ao Raízes Sertanejas. Boa tarde. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser boa tarde, ouvintes, boa tarde quem tá lá pelo rádio, né, quem tá pelo aplicativo, quem tá comigo no Facebook, a todos os ouvintes da 1420 do AM CRN Itatiba, São Paulo, aonde chega o nosso som, o nosso abraço para todos. 16 horas 7 minutos ao vivaço nos estúdios da CRN, comigo Benedito Penteado, para mais um Raiz de Sertanejo, o melhor da moda sertaneja, nessa tarde gostosa de sábado. Andresa de Moraes no comando da nave 1420 do AM. Vai dar uma boa tarde, Andresa? Pode dar uma boa tarde. Depois nós abre a porteira. Boa tarde, gente. Tudo aí, bom? Boa tarde, Andresa. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos abrir a porteira do Raízes para nós começar com moda boa? Bora lá com a porteirinha. Devagar com essa porteira. Essa porteira tem muitas histórias boas, viu? É, e tem muitas quedas no dedão do pé também.

estamos de volta. Vamos ver, vamos tirar a folha da bananeira. Fazenda, 16 horas 18 minutos ao vivo, março 420, CRN, Itatiba, São Paulo, Brasil. Que delícia, né? Que delícia, o Raiz Sertaneja começando com moda boa. E hoje, deixa eu falar aqui, o programa todo inteirinho Raiz Sertaneja oferecido às queridas mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, tá bom? Então é de cabo a rabo, desde que começou o programa até a última, oferecida às mulheres, tá bom, gente? Então bora lá e parabéns para as queridas mulheres, né? Um beijo respeitoso no coração de cada uma. A gente sabe o trabalho, né? A gente sabe o trabalho. Aquelas que têm família, aquelas que é pai e mãe, né? E por uma circunstância ou outra perde o marido, sei lá, e tem que arcar com as duas partes, fazer o papel de pai e o papel de mãe. Não é fácil. E para aguentar esse tranco, só as mulheres, né? Se fosse o homem, com certeza não ia conseguir, a gente não ia dar conta, não. Então, parabéns às queridas mulheres, viu? Que Deus abençoe a todas com muita saúde, muita paz e muita coisa boa aí pela frente, tá bom? Ô Andresa, levanta um pouco esse fundinho musical aí, que eu vou molhar a garganta. Obrigado, Andresa. Obrigado, obrigado. É, bora lá, 16h20. Daqui pra lá agora, quem manda no Raízes é os queridos ouvintes. Que seria do rádio se não fossem os ouvintes? Não teria o rádio, né? Não iria fazer sentido, não é verdade? É, agora sabe pra onde eu vou? Vou em Alcântara, no Ceará, lá longeão, longe, longe, longe. A Maria Rosa tá ligadinha lá pelo aplicativo. Tá ouvindo a gente. Ê, Maria Rosa, boa tarde pra você, pra toda a família, viu? Obrigado sempre pelo carinho lá longe. Não esquece da gente, né? Sempre acompanhando o Benedito Penteado Raiz Sertaneja. Ela pediu Eduardo Campos, Amazônia. Tá oferecendo pro Vicente Souza, Cláudio Mineiro, pro Lê Penteado. Tá oferecendo pra Olga Brenzolin lá no Rio Grande do Sul. Ê, Olga, é pra você também. E também pro Eduardo Campos e pra todos que estão ligadinhos no programa, né? Um abraço, viu, Maria Rosa? Deus abençoe hoje e sempre, viu? Um abração pro C. Na segunda gaveta, deixa eu ver ali o relojão, 16h21. Vou pro Rio Abaixo, meu companheiro Roberto Camargo. Eu sei que ele tá lá no Rio Abaixo, por isso que eu falei Rio Abaixo. Robertão Camargo, oh, meu querido, boa tarde pra você, pra toda a família Camargo. Hoje é aniversário do Nelson de Camargo, o Chicotinho. Ele tá com o ouvido colado no rádio, parabéns, viu, Chicotinho? Deus abençoe você, viu? Muita saúde, muita paz, muitas alegrias, tudo de melhor na sua vida, tá bom, meu querido? E pra família Camargo, vamos começar a mandar os abraços agora e vai até quarta-feira de tarde pra gente mandar abraço pra todos. É, desse jeito. O Robertão também deixou um abraço aqui pro Emílio, Franco Penteado, o Abílio, o Laércio, pra família Franco Penteado toda, né? Também pro Nardo Neuzagava. Nardão, segura aí, Nardão. São 9 cunhados hoje, vai passar apertado, hein? Nardão. É, um abraço pro nosso querido Nardo Gava também. E um abraço pra todos, né, Robertão Camargo? Um abraço, meu querido. Fica com Deus. Obrigado sempre pelo carinho. 16h22, bora de moda. Primeiro pedido da Maria Rosa, o Amazônia. E depois do Roberto Camargo, Esteio de Aroeira. Nós volta já. Certeza do bem que faz, mas o homem com desejo não ouve o apelo e de tudo desfaz. Vejo o clamor das florestas dizer que nos desta são as fumaças. Nosso solo descontente exposto somente à brasa do sol. Suas cicatrizes deixaram raízes fora do chão. Resta-nos acreditar e dizer a todos que o homem de hoje não tem coração. Homem, você é o bicho que anda em busca de sua extinção. Seu planeta, você é maneiro.

Nós que nascemos junto, esteio velho de Aroeira. Será quem vai primeiro ser tombado pela sorte? Se és tu lá na floresta derrubado pelo tempo, ou eu por este mundo derrubado pela morte. Estamos de volta, né? Deixa eu ver lá o relojão da fazenda. Vamos tirar a folha da bananeira da frente do relojão da fazenda. 16 horas 30 minutos ao vivaço nos estúdios da CRN Itatiba, São Paulo, Brasil, com o Raízes Sertaneja. Produção e apresentação desse que vos fala, Benedito Penteado, né? E os trabalhos técnicos, Andresa de Moraes hoje. Não é brinquedo, né, dona Andresa? Você está desde manhã? Não. Tá desde manhã? Hoje não. Hoje não, então tá bom. Então maravilha. Sobe um pouco esse fundinho. Deixa eu mandar um abraço aqui. Vou mandar um abraço lá pra galera de Pirapora do Bom Jesus, a Edna Rosa, João Rosa, a Larinha, a Dona Maria lá da loja. O lar dos restaurantes, João Rosa e a Edna Rosa. Pousada e restaurante lá em Pirapora do Bom Jesus. Quando a gente vai lá, eles não sabem o que fazer para agradar a gente. Então, nosso abraço para vocês de Pirapora do Bom Jesus. Obrigado, Andresa, pelo fundo musical. 16 horas 31 minutos. Voltando para a parte musical do Raiz Sertaneja. Tarde gostosa, né? Maravilha. Agora eu vou. Sabe para onde eu vou agora? Vila Brasileira. Vou na casa lá do Olivar. Diz que o café tá pronto. Fala, meu querido Olivar, você tá bom? Um abraço pra você e família, viu? Ele pediu aqui Gilberto e Gilmar, capa de revista. Tá oferecendo pra todos da família e pra todos que estão ligados aí no programa. Obrigado, meu querido Olivar. Abraço pra você, garoto. Depois, na segunda gaveta, às 16h32. Epa! Vou pra Vila Belém, diz que joga uma bocha como ninguém. Até rimar rimou, né, Zé Borges? Meu companheiro, meu amigo Zé Borges, você tá bom, né, Zé? Graças a Deus, né, Zé? Mais uma semana, né? E ele pediu bailarina, João Mineiro e Marciano, tá oferecendo para todos os amigos e amigas e também para todas as mulheres, né, Zé Borges? Pelo Dia Internacional das Mulheres, Zé Borges deixou um abraço aqui para todas as mulheres. Zé Borges, maravilha, garoto, obrigado pela companhia, viu? Então, bora lá então, 16h32, Gilberto e Gilmar, capa de revista, e depois João Mineiro e Marciano, bailarina, nós volta rapidinho. Força amante, com seu corpo elegante. primeira noite, ela de vergonha nos apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, por todo lado seu corpo é mostrado, sem censura é fotografado como ela mudou. Pois ela é ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposto estava em mim. Foi a sua vaidade, conversas de comadre, sonhos bons de menina. Queria ser bem famosa, queria ser bailarina. E despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais. E foi tentar a carreira, não retornou nunca mais. Para contar sua história não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem sonho passado. Pois se soubesse de tudo, ela não tinha tentado. Nesse bailado de agora é muito triste a canção. Abraço fã que lhe paga, a fama foi ilusão. Para contar sua história não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama. Empório Preço Bom. Aqui você encontra frios, laticínios, embutidos, produtos congelados, doces, bebidas e muito mais. Loja 1, Avenida Eloy Argemiro Carniato, 842, no SECAP. Olha o telefone: 975-81-6879. Loja 2, Rua Fábio Zuiane, 72, Jardim Galeto. Olha o telefone: 911-26-5280. Empório Preço Bom. Agora vou falar do Bosque de Fiore, do meu companheiro Paulo Roque. Paisagismo, jardinagem, garden center, cafeteria. O endereço tá aqui, ó. Avenida Antônio Pires de Toledo, 153, no residencial Bosque dos Pires, na rodovia Itatiba Bragança, no KM 32,5. Olha os telefones: 4524-6963 e o WhatsApp 9708-73807. Vou repetir o WhatsApp: 9708-73807. Ambiente acolhedor, café, flores, presentes e muito mais. Olha os horários: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, sabadão, das 8 às 13 e domingão, das 8 às 12. Bosque de Fiore. Estamos de volta, vamos tirar a folha da bananeira da frente do relojão da fazenda. 16h40. Obrigado quem está lá pelo rádio, pelo aplicativo e também pelo Facebook, pelo carinho da audiência, viu, gente? Obrigado, obrigado pelo carinho da audiência. A gente fica muito feliz de ver que o programa é muito bem aceito. Brigadão, apesar de ser um sábado à tarde, tem muita gente ligada ouvindo Raiz Sertaneja comigo, Benedito Penteado. Maravilha, obrigado a todos, viu, gente? 16h41, sem mais delonga, né, Andresa? Bora lá atender os queridos ouvintes. Agora eu vou pro centro. Eu vou atender meu companheiro Marcão Correria. Marcão Correria. Tá, ó, ó só a galera que tá lá. Ele, a Void Meia, um beijo carinhoso pra Void Meia. A Ivete, a esposa do Marcão. E a Juliana, a filha. Todos ligadinhos ouvindo Raízes Sertaneja. Canarinho Prisioneiro, Chico Rei Paraná. Para todos da família, né, Marcão? E para todos que estão na audiência do programa. Obrigado, Marcão. Abraço para todos aí em casa. Na segunda gaveta, eu vou pro Elisa Tescarolo atender a Claudinha Andrade. Beijo no coração, Claudinha Andrade. E o João, que tá lá ligadinho no programa. Fogão de lenha, Chitãozinho e Chororó, tá oferecendo para todos que estão na audiência do Raízes Sertaneja. Um beijo no coração, viu, Claudinha? Deus abençoa sempre. Então, bora lá de moda, sem mais delonga. Canarinho Prisioneiro e Fogão de Lenha, nós volta já. Janela, eu cantava o dia inteiro. ser alguém na vida. E apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Deixe um bule de café em cima do fogão. Estamos de volta, vamos tirar a folha da bananeira da frente do relógio da fazenda, 16 horas 50 minutos ao vivasso nos estudos da 1420 SRN Tativa São Paulo Brasil, Raízes Sertaneja, sempre o melhor da moda sertaneja comigo, Benedito Penteado. Pode marcar na agenda, todo sabadão nós estamos aqui das 16 às 17 horas e você vê a qualidade das modas tocadas no programa. Os ouvintes escolhem a dedo a programação, não é verdade? O nosso muito obrigado, o nosso Deus lhe pague a cada um, quem está lá pelo rádio, pelo aplicativo, quem está aqui comigo vendo a figura do Benedito Penteado pelo Facebook, né? Bora, então, que temos ainda muitas modas pela frente. Agora eu vou pro nosso teto. Opa, vou na casa da Tereza tomar um café com a Tereza lá. Ê, Tereza, boa tarde pra você e família, viu? Tereza, bora em frente, Deus é maior, tá bom? Maravilha? Passa lá, Trio Parada Dura, ela tá oferecendo para todos da família e para todos que estão ligados. E nosso abraço, senão a moda fica pela metade. Então agora tá completa a moda, né, Tereza? Abraço, viu? Bom final de semana para você. Depois, né, vamos pro bairro do Barreiro? É, vamos lá fazer uma visita para Creonice Marques. Ô, Creonice, boa tarde para você, para todos da família, viu? Lá na divisa de Bragança Paulista, né? É, bairro do Barreiro. E ela pediu um modão, tá deixando para todos da família, oferecendo para todos da família e para todos que estão ligados no Raiz Sertaneja. André Andrade, Pássaro Sem Ninho. Leonice, abraço pra você e pra todos da família. Bora de moda então, Andresa? Bora de moda, nós volta rapidinho. Você tem meu endereço, mas você não passa lá.

se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando nos passos. Posso encontrar alguém lá fora, me fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto, eu posso voar, não voltar nunca mais. O passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, o sol vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai perder. É pra finalizar o Raízes Sertaneja, essa que tá de fundo é a saideira do Raiz, viu gente, que nosso horário tá espremidinho ali, é o pedido, ó, do João Gato, o João Gato tá oferecendo pro Jurandir, ele que é lá do bairro do Engenho. Ô João Gato, abraço meu querido, obrigado, viu, pela audiência aí, também um abração pro Jurandir, essa também vou mandar pro seu Rock e também aqui pro Luiz de Souza lá em Bragança Paulista e pra todos que estiveram na audiência e estão na audiência do Raiz Sertaneja. Tá bom, gente? Andresa de Moraes, obrigado. Até o próximo, se Deus quiser. Bora lá então, gente. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Bora, bora, bora. Tchau, até o próximo. Fui! Mas quem tem fé neste mundo sofre calado e não chora. Com 10 dias de viagem, sem a esperança perder, doar todo um espigão, ouvi um sino gemer. A mais linda paisagem que nunca hei de esquecer, a matriz de Pirapora, na margem do rio Tietê. Pop, samba, pagode, clássico, rock, sertanejo. A música que você gosta de ouvir está aqui na CRN. 17h01. E aí, Itatiba? Temos uma novidade mara pra você. A Maravilhas do Lar acaba de inaugurar uma loja na cidade. Isso mesmo, agora tem uma loja da Maravilhas do Lar completa, com muito conforto, estacionamento grátis e aberta todos os dias. A Maravilhas do Lar fica aberta de segunda a sábado até às 22 horas e também aos domingos. Venha conhecer Rua Francisco Glicério, número 15, ao lado da Silcom. Esperamos por você. Maravilhas do Lar, tudo num só lugar. Na Maravilhas do Lar. Pensando em construir ou reformar? Corra aproveitar o melhor em pisos e revestimentos na GTM Pisos, revenda exclusiva de Porto Belo em Itatiba. Porto Belo com preços e condições imperdíveis, só na GTM Pisos. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços para a sua obra. GTM Pisos fica na Avenida Pedro Mascani, 549, Jardim Galeto, em Itatiba. Ao gás! Precisou de gás ou água? Não pense duas vezes. André Gás e Água. Gás de qualidade que dá mais rendimento no seu fogão e economia no seu bolso. Atendimento nota mil é no André Gás e Água. Anote o disque entrega 4594-5709. WhatsApp 97262-8840. André Gás e Água. Avenida José Benedito Franco Penteado, 62, Central Parque 1. Precisou? Pode pedir. 4594-5709. WhatsApp 97262-8840. Oi, preciso de uma dica. Implante dentário em Itatiba, onde eu posso fazer? Ah, aí é fácil. Sorria Mais. Sorria Mais? Onde fica Sorria Mais? Aqui no centro, bem em frente ao terminal de ônibus. Valeu, vou agendar minha consulta agora mesmo. Lá faz implantes, restaurações e clareamento com os melhores profissionais. Sorria Mais, telefone 4534-0059, Rua Quintino Bocaiúva 291, no centro, em frente ao terminal de ônibus. O Armazém do Gesso está no mercado há mais de 25 anos, com muita qualidade e menor preço. Divisão de ambientes, sanca, rebaixamento de teto, tudo para sua construção a seco. E mais, forro removível, steel frame. O Armazém do Gesso não realiza obras? Indica os melhores parceiros. Peça um orçamento? A certeza de um bom negócio está aqui. Armazém do Gesso, em Bragança e agora também em Itatiba. Ligue 11 25 70 84 30. Ó meu sagrado coração de Jesus. Olá, Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Quem está falando com você é o Padre César Augusto, da Paróquia Bom Jesus. Eu quero fazer um convite muito especial: missas de cura, libertação e exorcismo, com a poderosa novena ao Sagrado Coração de Jesus. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir. Neste domingo, às 10 horas da manhã, na Paróquia Bom Jesus, na Avenida 29 de Abril, número 431, a poucos metros da Caixa Econômica Federal, antigo cartório da Vila Santa Clara. Convide seus amigos e leve toda a sua família. O Bom Jesus espera por você e uma nova vida. Ele vai te dar. Magnusson Presentes, tradição e modernidade lado a lado. Venha ver de perto. Relógios que são verdadeiras joias. Presentes lindíssimos com a qualidade que você já conhece e merece. Magnusson Presentes, sempre com o melhor para você. Rua Alfredo Vieira Arantes, 134, no Morrão da Força. Identificação. ZYK597, Central de Rádio e Notícias, operando em amplitude modulada na frequência de 1420 kHz. Esta é a CRM Itatiba, São Paulo. A partir de agora, você vai ficar com o programa Revista na CRN. A apresentação, Juarez Moçambani. Revista na CRN. Olá, muito boa tarde. Está começando pela CRN, a sua central de rádio e notícias, a Rádio do Povo, o nosso programa Revista na CRN. Comigo, Juarez Moçambani na apresentação e Andresa Moraes na técnica. Vamos juntos até às 19 horas, com muita música e informação. E para começar nosso programa, vamos de música. Vamos ouvir Aline Barros, Família. sua casa. Deixe Jesus que eu quer o rei entrar em seu coração. Vida melhor ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia ele quer trazer pra você. Seguindo com o nosso programa, agora vamos para o quadro Você Sabia? Jogar pontas de cigarro ou fósforos acesos a esmo tem ocasionado muitos desastres. Certifique-se que eles estão apagados ou de que o local onde são jogados não tenha nada inflamável. Cuidado também ao fumar na cama, pois isso pode provocar um incêndio ao adormecer. Você sabia também que o período de gravidez não deve ser encarado como uma fase em que a mulher deixará de fazer o autoexame das mamas para a prevenção do câncer? Ao contrário, tanto o autoexame quanto a apalpação pelo ginecologista nas consultas devem ser mantidos. Mas a mamografia não pode ser feita nos primeiros 3 meses de gestação, por representar risco de formação do feto. Mas depois do 3º mês está liberada. Já sobre a amamentação, ao contrário do que muita gente acredita, amamentar é bom para os seios. Estudos comprovam que o aleitamento materno reduz em 30% o risco de câncer de mama. E esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Gostaria de convidar você, ouvinte da CRN, a participar dos nossos quadros do programa. No quadro Dose Dupla, os ouvintes podem ligar e participar e oferecer 2 grandes sucessos de um mesmo cantor, cantora, banda ou grupo musical e dedicar a alguém. E no quadro Arquivo Musical, vocês podem escolher um sucesso do passado que tem uma história na sua vida e que você gostaria de relembrar. Conto com a sua participação. E hoje, no nosso quadro Arquivo Musical, vamos relembrar um sucesso, na verdade,

There's something about your eyes. Tell me this feeling's unusual. Cause feelings are so hard to fight. No, it's a little song, maybe, but I go anywhere. Take me, no, he's calling me, baby. We can all call us crazy. Let's get married in Vegas. We don't need a guest list. Tattoos, I don't wanna think it through. Baby, I'm so stupid in love. Book a flight to Paris, only one way. What you think about sharing our last name? Let's get straight to our goal. I don't wanna think it through. Baby, I'm so stupid in love. So stupid in love. Na CRN, o ouvinte está sempre em primeiro lugar. Peça sua música e nós o atendemos. Ligue 4524-0003 e 4524-1594. Magnusson Presentes, tradição e modernidade lado a lado. Venha ver de perto. Relógios que são verdadeiras joias. Presentes lindíssimos com a qualidade que você já conhece e merece. Magnusson Presentes, sempre com o melhor para você. Rua Alfredo Vieira Arantes, 134, no Morrão da Força. Supermercado Modelo, onde você encontra qualidade e preços baixos. Refrigerante Antártica Guaraná, 2 litros, R$ 7,99 cada. Cerveja Itaipava Lata, 350 ml, R$ 2,59 cada. Cerveja Amstel Lata, 269 ml, R$ 2,49 cada. Cerveja Petra Lata, 350 ml, R$ 2,89 cada. Cerveja Heineken Lata, 350 ml, R$ 4,99 cada. Cerveja Heineken Long Neck, 330 ml, R$ 6,99 cada. Rua Rui Barbosa, esquina com Campo Sá. Amplo estacionamento coberto com total segurança. Telefone 4538-1236. Oi, preciso de uma dica. Implante dentário em Itatiba, onde eu posso fazer? Ah, aí é fácil. Sorria Mais. Sorria Mais? Onde fica Sorria Mais? Aqui no centro, bem em frente ao terminal de ônibus. Valeu, vou agendar minha consulta agora mesmo. Lá faz implantes, restaurações e clareamento com os melhores profissionais. Sorria Mais, telefone 4534-0059, Rua Quintino Bocaiúva 291, no centro, em frente ao terminal de ônibus. Ouça sua CRN em qualquer lugar. Baixe já no seu smartphone. Primeiro passo, seu smartphone deve possuir o sistema Android ou iOS. Segundo passo, acesse a loja virtual do celular, Play Store ou Apple Store. Terceiro passo, procure por CRN, Central de Rádio e Notícias. Quarto passo, aparecerá um aplicativo com o símbolo da rádio CRN. Vá em instalar. Quinto passo, clique em aceitar. Seu aplicativo está instalado. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar, mesmo antes de plantar. Direto da fábrica Montreal. Todo departamento de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Parcela mínima de R$19,99. Jogo de cama casal 4 peças de R$59 por R$49,99. Toalha social com franja só R$2,99. Toalha banhão Ágata de R$34 por R$29,99. Além de muitas ofertas imbatíveis em utilidades domésticas. Direto da fábrica Montreal. Todo setor de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Todo sábado, loja aberta até às 6 da tarde. Domingos a partir das 9 da manhã. No centro de Itatiba. Montreal. Oi, pessoal. Aqui é a Sueli Uliane, da Uliane Calçados, e eu tô passando por aqui para falar para vocês que uma seleção incrível de sandálias e rasteirinhas, também shorts, bermudas, camisetas e tênis, para você poder aproveitar muito. Então você corre para aproveitar e garantir aí para a família inteira. E também temos uma seleção de sandálias Ipanema de várias cores por R$ 19,99. Então você já sabe, é aqui na Uliane Calçados, Avenida 29 de Abril, 86. Esperamos vocês. CRN, a rádio do povo, em que o ouvinte está em primeiro lugar. Estamos de volta com o nosso programa Revista na CRN. Eu sou o Juarez Moçambani e todos os sábados, das 17 às 19 horas, temos um encontro marcado aqui na CRN com o nosso programa Revista na CRN. E no nosso quadro Dose Dupla de hoje, vamos relembrar dois grandes sucessos do cantor Felipe Dilon. Vamos ouvir o cantor cantando Musa do Verão e, na sequência, Amor de Verão. Tropical, vestida de areia e sal. brisa do verão. Tem dança pra mim, estrela do mar. Tem dança pra mim, como é bom te amar. Vem dançar pra mim, estrela do mar. Vem dançar pra mim. Vamos seguindo com o nosso programa. Vamos agora para o nosso quadro. Faça Fácil. Nosso quadro Faça Fácil de hoje, vamos aprender a fazer a salada primavera. Vamos aos ingredientes. Vamos precisar de folhas verdes de sua preferência, uma manga não muito madura, uma manga não muito madura, 4 tomates cereja, 2 fatias de presunto, 2 fatias de queijo mussarela, 4 pétalas de flores comestíveis, como rosa ou amor perfeito. 4 pétalas de flores comestíveis, como rosa ou amor perfeito. Para o molho, 1 coração de alcachofra já cozido, 1 colher de maionese, 1 colher de suco de limão, 2 colheres de água ou vinho branco, sal e pimenta a gosto. Modo de preparo. Bata os ingredientes do molho no liquidificador. Em seguida, arrume as folhas, cubra com os acompanhamentos e distribua o molho por cima. Use as flores para decorar. Uma salada versátil, diferente e refrescante para o nosso verão, que não está fácil para ninguém com as altas temperaturas acima de 30 graus todos os dias. Então, uma receitinha fácil, refrescante e saborosa para você. E esse foi o nosso Faça Fácil de hoje. Vamos seguindo com o nosso programa, vamos de música, e na sequência eu volto com mais revista na CRN para você. Quando eu te conheci, meu pé saiu do chão, acelerou meu coração. Nosso sorriso é a prova que é tão bonita essa sombra. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Prefere rap, eu sou mais gadu. Ele vem de bicicleta, eu que nunca fui atleta. Sabe quando o santo bate, a gente fica até mais tarde. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Meu coração Fatos ou mitos? E vamos dando sequência ao nosso programa Revista na CRN. Vamos agora para o nosso quadro. E no nosso quadro Fatos ou Mitos de hoje, vamos falar. Alguns alimentos causam mais alergia do que os outros? Fato ou mito? Fato. A lista dos mais culpados é a seguinte: trigo, centeio, aveia e cevada, devido ao glúten. E mais, derivados do leite, ovos, frutas cítricas, chás, café, chocolate e soja. O teste para detectar alergia deve ser feito da seguinte maneira. Fique 10 dias sem ingerir qualquer um desses alimentos e depois recomece, monitorando os resultados. Você pode ficar surpreso ao descobrir o bandido que vinha lhe causando diarreia, gases ou até cólicas há tanto tempo. E esse foi o nosso Fatos ou Mitos de hoje. E vamos seguindo, vamos de música e eu volto na sequência daqui a pouquinho com dicas e truques pra você. Notícias do futebol itatibense e de todos os esportes do Brasil e do mundo estão aqui na CRN. A Itareia vende areia lavada, areia fina, pedra, terra para aterro e cobertura de grama, terraplenagem e limpeza de terrenos em geral. A Itareia conta com caminhão-pipa com capacidade para 21 mil litros de água potável. Para sua piscina, indústria e comércio, ligue 4538-2888, 4524-5244 ou pelo WhatsApp 94733-0014, você será atendido pela Célia. direto da fábrica Montreal. Todo o departamento de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Parcela mínima de R$19,99. Jogo de cama casal 4 peças de R$59 por R$49,99. Toalha social com franja só R$2,99. Toalha banhão Ágata de R$34 por R$29,99. Além de muitas ofertas imbatíveis em utilidades domésticas. Direto da fábrica Montreal. Todo o setor de lar em 10 vezes sem juros no cartão Montreal. Todo sábado, loja aberta até às 6 da tarde. Domingos a partir das 9 da manhã. No centro de Itatiba. Montreal. Supermercado Santo Antônio, com duas lojas para melhor lhe atender, aonde você encontra qualidade, preços e promoções imperdíveis, com atendimento delivery através do WhatsApp 930-71-2609. Na bonita e ampla loja da rua João Vicino da Vila Centenário, você também pode pagar contas de água, luz, telefone, boletos e conta com farmácia. Estacionamento com mais de 150 vagas, aberto das 7 às 21 horas. Rua João Vicino 55, Vila Centenário e Rua Santo Antônio 1361, Jardim Harmonia. Supermercado Santo Antônio, o supermercado da família Itatibense. A TCI Transporte Coletivo de Itatiba vem crescendo a cada ano graças aos nossos usuários, buscando sempre melhorias para satisfazer e bem atender. Cartão Circula Fácil com integração, ônibus acessível para pessoas com dificuldade de locomoção, gratuidade e muitas vantagens para facilitar o dia a dia. TCI Transporte Coletivo de Itatiba, a melhor opção em circular. Telefone 4487-6850. Supermercado Modelo, onde você encontra qualidade e preços baixos. Arroz Bonachão, pacote 5 quilos, R$ 29,79 cada. Feijão Broto Legal, 1 quilo, R$ 7,99 cada. Óleo de sódio soia, 900ml, R$ 7,59 cada. Mussarela Centro-Oeste fatiada, R$ 48,90 o quilo. Picanha bovina resfriada, R$ 75,90 o quilo. Miolo de alcatra resfriado, cortamos em bife, R$ 48,89 o quilo. Rua Rui Barbosa, esquina com Campos Salles. Amplo estacionamento coberto com total segurança. Telefone 4538-1236. Pop, samba, pagode, clássico, rock, sertanejo. A música que você gosta de ouvir está aqui na CRN. Estamos de volta com o nosso programa Revista na CRN. Agora vamos para o nosso quadro. Dicas e truques. No nosso quadro Dicas e Truques de hoje, vamos a alguns truques e dicas para você para facilitar o seu dia a dia. Vamos lá. Ao cozinhar hortaliças com cheiro forte, como repolho e a couve-flor, põe uma colher de leite na água. Para tirar o cheiro de cebola das mãos, esfregue-as com sal e lave em seguida com água corrente. Para tirar o cheiro de alho das mãos, esfregue-as com leite, depois lave-as com água corrente. Para tirar o cheiro de peixe das mãos, esfregue-as com pó de café usado e lave em água corrente. Para acabar com o cheiro de tinta após a pintura, deixe no cômodo uma bacia cheia de água com rodelas de cebola. E esse foi o nosso Dicas e Truques de hoje. Vamos de música, vamos ouvir mais sucessos aqui na CRN. Daqui a pouco eu volto com o nosso quadro As Mais Pedidas da Semana. When I got you next to me. Lights turn, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't. Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem. Agora você tá na merda. Ela tá bem, ela tá bem. Então não vem com essas flores baratas e essas palavras, é tarde demais. Agora você tá em guerra sozinho e ela na paz. E falo mais, não era amor. Ciência precisando pensar e ver se pensa duas vezes antes de quebrar um coração. Então se tiver doendo você vai aguentar. Mão na consciência precisando pensar e ver se pensa duas vezes antes de quebrar um coração. Tanta volta que já deu a vida sem responsabilidade afetiva. Antes que me pergunte, meu Deus, o que eu fiz? Pare e dá uma olhada pro teu próprio nariz e me diz. Pior que o Pinóquio, tinha o mundo na mão, mas não via o óbvio. É osso. E do topo da terra pro fundo do poço, espero que sirva de escola. Como é joguinho quando não se tem bola. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura e faz ferida que só tempo cura duro. Mas não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for. Não era amor, não era amor, não, não, não, não. Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for. Não era amor, não, não, não, não, não, não, não, não. Então se tiver doendo você vai aguentar. Consciência precisando pensar e ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração. Se tiver doendo você vai aguentar. Mão na consciência precisando pensar e ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração. E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração. E ver se pensa duas vezes antes de quebrar o coração. CRN 1420. Muito mais jornalismo e informação em seu rádio. 17 horas e 54 minutos. Atenção, moradores de Itatiba e região. Você já conhece o Bem Clube? É o melhor clube de benefícios que cuida da sua saúde e do seu bolso, totalmente dedicado à nossa região. Por apenas R$ 35,00 por mês, você tem acesso a consultas na Clínion por somente R$ 80,00, com mais de 15 especialidades como ginecologia, pediatria e dermatologia. Descontos de 50% em mais de 1.000 exames no IMA, Centro de Referência em Diagnóstico por Imagem, incluindo ressonância e ultrassom. E 50% de desconto em exames laboratoriais na Quantum Diagnóstico. Inclua seu cônjuge e até 4 filhos sem custo adicional. Bem Clube, saúde e economia para toda a família em mais de 100 parceiros em Itatiba e região. Bem Clube, o melhor clube de benefícios de Itatiba. Acesse o site www.bemclubebeneficios.com.br e saiba como é fácil economizar todos os dias. O Armazém do Gesso está no mercado há mais de 25 anos, com muita qualidade e menor preço. Divisão de ambientes, sanca, rebaixamento de teto, tudo para sua construção a seco. E mais, forro removível, steel frame. O Armazém do Gesso não realiza obras? Indica os melhores parceiros. Peça um orçamento? A certeza de um bom negócio está aqui. Armazém do Gesso, em Bragança e agora também em Itatiba. Ligue 11 25 70 84 30. O LVP, Grupo Rogérios, há 34 anos prestando um bom atendimento, a melhor opção em planos de assistência funeral da região. O LVP em Itatiba, trazendo benefícios especiais para você e sua família. Consulte os representantes e veja o plano de assistência funeral que melhor atende suas necessidades. O LVP, uma empresa ao seu lado nos momentos mais difíceis. Mais informações, ligue

Tu batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Marília Mendonça! Pop, samba, pagode, clássico, rock, sertanejo. A música que você gosta de ouvir está aqui na CRN. E aí, Itatiba? Temos uma novidade mara pra você. A Maravilhas do Lar acaba de inaugurar uma loja na cidade. Isso mesmo, agora tem uma loja da Maravilhas do Lar completa, com muito conforto, estacionamento grátis e aberta todos os dias. A Maravilhas do Lar fica aberta de segunda a sábado até às 22 horas e também aos domingos. Venha conhecer Rua Francisco Glicério, número 15, ao lado da Silpon. Esperamos por você. Maravilhas do Lar, tudo num só lugar. Na Maravilhas do Lar. Ao gás! Precisou de gás ou água? Não pense duas vezes. André Gás e Água. Gás de qualidade que dá mais rendimento no seu fogão e economia no seu bolso. Atendimento nota 1000 é no André Gás e Água. Anote o disque entrega 4594-5709. WhatsApp 97262-8840. André Gás e Água, Avenida José Benedito Franco Penteado, 62, Central Park 1. Precisou? Pode pedir. 4594-5709. WhatsApp 97262-8840. Ouvinte da CRN, você está convidado a acompanhar o programa Marquei Encontro com Deus, com o Pastor Gabriel, todos os sábados, das 13 às 16 horas, aqui nos 1420 da Rádio do Povo. Aproveite as ofertas deste final de semana. Refrigerante Antártica Suquita PET 2 litros, R$ 4,99. Carne bovina contra filé, exceto Montana Steakhouse, peça vácuo, R$ 43,90 o quilo. Refrigerante Coca-Cola Original ou sem açúcar, lata 350 ml, R$ 2,99. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Olá, meus amigos da CRN. Aqui quem fala com vocês é Marcelo Fagundes e eu tenho uma super novidade para vocês. Meu programa O Poder da Mente será ao vivo. Isso mesmo, todas as quintas-feiras, às 6 horas da manhã, estarei ao vivo com você. Com muitas novidades, atendimento pelo telefone e sorteio de prêmios. Anota aí, você é meu convidado, às 6 horas da manhã pela CRN de Itatiba e também ao vivo no meu Instagram, @maestromarcelofagundes. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Itatiba? Então você precisa conhecer o Jornal de Itatiba, o JI. Com mais de 50 anos de tradição, o JI traz as notícias mais importantes da nossa cidade e região, com credibilidade e qualidade. Política, economia, esporte, cultura e muito mais. Tudo em um só lugar. Assine agora e acesse nossas edições digitais. Jornal de Itatiba JI. Informando com responsabilidade. Jornal de Itatiba JI. A informação que você confia há 50 anos com você. Acesse www.ji.com.br. Mais informações pelo WhatsApp 11 45 24 05 07. Magnusson Presentes, tradição e modernidade lado a lado. Venha ver de perto. Relógios que são verdadeiras joias. Presentes lindíssimos com a qualidade que você já conhece e merece. Magnusson Presentes, sempre com o melhor para você. Rua Alfredo Vieira Arantes, 134, no Morrão da Força. Supermercado Modelo, onde você encontra qualidade e preços baixos. Coxão mole resfriado, cortamos em bife, R$ 42,90 o quilo. Acém bovino resfriado, R$ 36,90 o quilo. Linguiça toscana sadia, R$ 19,98 o quilo. Filezinho de frango congelado, pif paf, 700 gramas, R$ 13,99 cada. Asa de frango resfriada, R$ 18,99 o quilo. Batata palito Copacol congelada, pacote de 1,5 kg, R$ 19,90 cada. Rua Rui Barbosa, esquina com Campos Salles. Amplo estacionamento coberto com total segurança. Telefone 4538-1236.

ficar por dentro de tudo o que acontece em Itatiba? Então você precisa conhecer o Jornal de Itatiba, o JI. Com mais de 50 anos de tradição, o JI traz as notícias mais importantes da nossa cidade e região, com credibilidade e qualidade. Política, economia, esporte, cultura e muito mais, tudo em um só lugar. Assine agora e acesse nossas edições digitais. Jornal de Itatiba JI, informando com responsabilidade. Jornal de Itatiba JI, a informação que você confia há 50 anos com você. Acesse www.ji.com.br. Mais informações pelo WhatsApp 11 45 24 05 07. A TCI Transporte Coletivo de Itatiba vem crescendo a cada ano graças aos nossos usuários, buscando sempre melhorias para satisfazer e bem atender. Cartão Circula Fácil com integração, ônibus acessível para pessoas com dificuldade de locomoção, gratuidade e muitas vantagens para facilitar o dia a dia. TCI Transporte Coletivo de Itatiba, a melhor opção em circular. Telefone 4487-6850. Ouça sua CRN em qualquer lugar, baixe já no seu smartphone. Primeiro passo, seu smartphone deve possuir o sistema Android ou iOS. Segundo passo, acesse a loja virtual do celular, Play Store ou Apple Store. Terceiro passo, procure por CRN, Central de Rádio e Notícias. Quarto passo, aparecerá um aplicativo com o símbolo da rádio CRN. Vá em instalar. Quinto passo, clique em aceitar. O aplicativo está instalado. Já parou para pensar como é importante estar bem informado sobre o que acontece em Itatiba no seu dia a dia? O Alô Notícias, em parceria com a Rádio AM, traz para você as principais informações todas as noites, logo após a oração da Ave Maria. Fique por dentro dos acontecimentos mais importantes de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos. E não perca nada, mesmo nos momentos mais corridos da sua rotina. Alô Notícias, aqui na CRM. Produção Aloysio Matias. Lembre-se, em qualquer hora do dia ou da noite que você sintonizar os 1420 kHz, terá sempre um bom programa. CRM, a Rádio do Povo. Estamos de volta agora com o nosso terceiro e último bloco do nosso quadro As Mais Pedidas da Semana. Vamos ouvir agora as mais pedidas do programa Momento Sertanejo, que é apresentado pelo Gilban e Ivo Bianchini todas as terças, das 16 às 18 horas, e aos domingos, das 17 às 19 horas. Vamos ouvir a dupla Tonico e Tinoco, Piracicaba, Léo Canhoto e Robertinho, Presidente e o Lavrador, Pardinho e Pardal, Pagode Não Tem Dono e Trio Parada Dura, Barco de Papel. A saudade que surge e mata, que sorte ingrata, longe de ti. Entre suspiro, tristeza em termo, fico no ermo, desde que parti. Cheia de encanto, ninguém compreende a graça. só vejo estranho. Meu berço amado ter a meu lado o que perdi. Poucos se importam com teus encantos, que eu amo tanto desde que nasci. Piracicaba, que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encanto. Ninguém compreende a grande dor que sente um filho ausente a suspirar por ti. Cheia de encanto, ninguém compreende a grande dor que sente um filho ausente a suspirar por ti. Em outras pragas que vale a sorte, prefiro a morte junto de ti. Adoro os prados, novo horizonte, a terra é o monte onde nasci. Excelentíssimo senhor presidente, aqui estou na vossa frente com muita admiração. É um brasileiro que vos fala nessa hora, por favor me ouça agora, o nobre chefe da nação. É com respeito que venho à vossa presença falar com vossa excelência para olhar pra gente nossa. Venho pedir para o senhor bom presidente, olhai pela minha gente que trabalha lá na roça. Vossa excelência precisa ir no interior, pegar na mão do lavrador e ver seu rosto queimado. Aqueles calos que ele tem, eu lhe asseguro, é de um trabalho duro, muito honesto e muito honrado. Esse meu povo é igualzinho a formiga, trabalha muito e não liga, sempre foi batalhador. Por isso digo e repito novamente, ajude, senhor presidente, o meu querido lavrador. Pertenço a eles, eu falo de coração, se for preciso beijo a mão desse povo tão ordeiro. Bato no peito, grito alto, falo sempre, sou filho de boa gente, eu sou filho de um roceiro. Vim da roça, está fazendo muito tempo, me lembro a todo momento do meu povo do interior. Porque meu sangue é de um povo hospitaleiro, é sangue de brasileiro, é sangue de lavrador.

se passa dentro de mim. Vem na pobreza do meu pranto, vem e sustenta o meu canto, que minha força está. Patrocínio do União Supermercado, Alameda Dom Pedro II, 390, no Alto de Santa Cruz. A partir de agora, a CRN transmite a Santa Missa direto da Igreja do Alto de Santa Cruz com o celebrante José Carlos Ribeiro. Fátima Aparecida Braga de Oliveira, Fernando Rampasso, Antônio Dalcin, Olga Trevini Dalcin, Antônio Celso Dalcin, Jorge de Souza Vieira, Maria Augusto Lemes Vieira, José Verenício de Souza Neves, 4 anos de falecimento, Rita Alves de Souza, Ademar Polesse e Magali Verenício de Souza Polesse, Paulo César Gomes, Antônio João Biraia e Maria Lucia Alves Barbosa Biraia, Clávio e Judite Firmo Vieira, Milena Penteado Sanfins Vieira, Maria de Lourdes Mazete Costa, 11 anos de falecimento, João Costa, Geraldo Minuti e Terezinha Benedete Minuti, José Luiz Minuti, Bento Domingues e Otília Ferrari Domingues, José Teles e Leonilda de Lima Teles, Maria Aparecida Teles, José Paulino Del Forno, Agenor Patuta, Almas do Purgatório, Valtuir Ferreira, 16 anos de falecimento, Mirelle Casteleto, Lúcia Camargo, Maria do Carmo Mosca, Marlene Teixeira Nunes, Antônia Pinto da Silva Corselli, Rafael Corselli, Mafalda Sibinelli de Camargo, Luiz Gonzaga Scali, Paulino Capeleto, José Luiz Capeleto, Ingrid Grelo da Silva, Antônio Wilson Montico, Antônio Osvaldo Zupardo e Maria Isabel dos Santos Zupardo, Maria Aparecida Cordeiro Braga, Guerino Montanari, Nair da Silva Campos, 11 anos de falecimento. Falecidos das famílias Moura, Bernardo Chagas, Rosseto, Ambrosim, Bantim Linardi, Picarello Franco, Francisco Mariano Brito, Rodrigues Jorge, Batistella, Rampasso, Rodrigues da Silva, Franco de Moraes, Martini, Cordeiro, Sprovieri, Janúbilo. Pela saúde de Maria Helena Ribeiro, Padre Eugênio Luiz Bert, Luciana e Eduardo, Nair Batistella Bocaleto, Eusébio de Gasperi Carbajo, Maria Aparecida de Moraes Corse, Sebastiana Aparecida, Natália Zanata, Orlando Henrique Del Forno, Maria Aparecida, Gabriel, Maria do Carmo de Oliveira, Adriana Aparecida de Lima Gomes, pelo aniversário de Fernando Rodrigues Jorge. Então, a graça alcançada, pedimos pela quaresma, por uma intenção particular. Anjos da guarda, pedimos a proteção. Júnior, Thaís, Manuela, Mariana, Eduardo, Maria, Emília, Felipe, Matheus, Thomas, Isadora, Arthur, Natália, Paulo, Maria Luísa, Beatriz e Benício, Larissa e Gabriela Del Forno, João Antônio Casteleto, Vitor e Gabriel, Eliana, Gildo, Gabriela, Guilherme, Antônio, Matias Braga, Chianelato, da turma do sexto ano da Escola da Vinci. Santos e Santas, Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora da Saúde, São José, Menino Jesus de Praga, aos anjos e arcanjos, todos os santos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Saúde, São Longuinho, todos os santos, Nossa Senhora de Fátima, Santa Teresinha, Santa Rita, Mãe Rainha, Maria Passa na Frente, Santo Expedito. Missa do primeiro domingo da quaresma. Caminhar na fidelidade do Senhor. Celebração do dízimo. Irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do quaresmal e nele caminhamos para a Páscoa. Juntos do Senhor, passamos da divisão para a união, do mal para o bem, da morte para a vida. É desejo divino que vivamos em paz com todos os homens e com toda a criação. A palavra de Deus e a campanha da fraternidade nos fazem compreender que a história da salvação continua a acontecer no hoje de nossa história. Superando a tentação, caminhemos, pois, com o Cristo, como irmãos verdadeiros para a sua Páscoa, iniciamos nossa celebração, caminhando ao encontro da palavra e da Eucaristia. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite a todos. Celebrando a Eucaristia deste primeiro domingo da Quaresma, nos coloquemos junto a Deus nosso Senhor nesse início de caminhada quaresmal, os 40 dias que a liturgia, através do ensinamento da palavra de Deus, irá nos ajudar a refletir a nossa caminhada de fé em preparação à Semana Santa para celebrarmos a Páscoa. Hoje, à tarde, tivemos a missa de um ano do nascimento e da implantação do movimento das mães que oram pelos filhos, aqui em nossa paróquia. E Nossa Senhora é a causa desse movimento, é um movimento que nasce através do coração de Maria. E junto à Nossa Senhora, nós colocamos a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. E de maneira especial, celebrando todas as mulheres no dia de hoje, para que Maria, na sua fortaleza, na sua missão de mãe, de esposa, e daquela que disse sim a Deus, trazendo à humanidade o seu Filho Jesus, possa abençoar cada mulher, nas mais variadas formas de trabalho, em situações que se encontram e na disponibilidade em poder servir o reino de Deus. Nos coloquemos junto ao Senhor nosso Deus, celebrando essa Santa Eucaristia e cantando, peçamos a misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados de pensamentos, palavras, atitudes e omissões. E na sua infinita bondade, nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. A vitória de Jesus sobre as seduções do tentador no deserto antecipa o triunfo pascal, grande motivo da ação de graça ao Senhor, nosso Deus. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim, Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás, então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos, então, ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que me deste, Senhor. Depois de colocarmos os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permaneceste junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça bater à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Confiou em ti, me dá e protegê-lo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levantou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levantou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, com a quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo da quaresma. Quaresma nos coloca à escuta da palavra de Deus e já nesse primeiro domingo da quaresma, a viver o deserto da nossa vida. Quantas vezes nós temos um momento de deserto? Às vezes nós escolhemos a quietude, o silêncio, momento de oração, momento de deserto. E às vezes o deserto da vida, da solidão, da tristeza, de uma doença, de uma perda. Então são vários tipos de deserto que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida. Mas, olhando para o Cristo, iniciando essa quaresma, é Ele o centro da nossa vida e é nele que a gente vai então encontrando a fortaleza de que nós necessitamos. Então, nesse primeiro domingo da quaresma, a liturgia fala muito da tentação, das tentações que o mundo traz para nós. A primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, apresenta um rito de oferta a Deus no sentido da gratidão. Um rito de oferta a Deus no sentido da gratidão. Ao Senhor.